Mês de fevereiro de um ano qualquer em Brasília, a lona do circo começa a ser estendida. Já os fretados não param de chegar de todo lugar, celulares de tocar. Alô, vem me buscar. Clima tenso, trânsito intenso, não passe por lá. Melhor desviar, já vai começar. Pois é. Ternos finos, saias justas, tudo sob medida. Grifos das mais caras, famosos na primeira fila. Luz, câmera, ação, concentração total. Nada pode ser perdido do início ao final. Gravar, filmar, caneta, papel pra anotar o olhar. O andar, a forma de cumprimentar, sorrir, agir, pedir, principalmente falar. No corpo a corpo quem vai destacar. Ha, perigo preto aqui tem um aviso pra dar. Não se deixe enganar, ei, não vá se levar. Pela produção impecável, bate-papo amigável. Tudo apenas imagem, facilmente descartável. Discurso decorado, igual somente comparável. A pilha não recarregável, acaba carga fácil. Um circo montado, mas ó, ninguém já ao lado. Micos amestrados de vários estados são a grande atração, sem grade de proteção. Bicho inofensivo parece até de estimação. Ganhar eleição, falando de amor e paz. Por trás, capataz, pra estar nas finais. Calúnias, boatos, queimaram, derrubaram os rivais. Chame a sociedade protetora dos animais. De política em política. De política em política. De política em política. De política em política, oh. Olha que o circo chegou. Não custa nada você ir até lá. O circo é a alegria de viver. O circo é a alegria que você precisa conhecer. Olha que o circo chegou. Não custa nada você ir até lá. O circo é a alegria de viver. O circo é a alegria que você precisa conhecer. Olha o palhaço chegando. Parece que ele veio avisar que o circo tá pegando fogo há horas. E agora quem tá de fora é quem vai se queimar. Nessa lona tem gente bizarra, tem choro e risada. Malabarista, lobista, vigarista e anão. Tem laranja dando canja, tem outro que esbanja. Quem ministra, quem registra e justifica a decisão. Dinheiro público financiando o quê? O circo estrangeiro que você não vai ver. Refém digital e amiguismo. Enquanto isso, diz pra mim pra onde é que foi o compromisso. Com ponto de cultura e banda larga na rua. Cadê aquela festa minha que é tua? Ei, trouxesso ao acesso e produção. E acorda na corda bamba só de samba canção. Pagar por amostragem não é justo. Enquanto choram leite derramado, mamão no teu busto. Pagar por amostragem não é justo. Enquanto choram leite derramado, mamão no teu busto. Afinal, arte é pra quem? De onde vai e vem? Ganha um, ganha todos, se não ganhar ninguém. Afinal, arte é pra quem? De onde vai e vem? Ganha um, ganha todos, se não ganhar ninguém. É. Olha o palhaço chegando. Parece que ele veio avisar que o circo tá pegando fogo há horas. E agora quem tá de fora é quem vai se queimar. De política em política. De política em política. De política em política. De política em política, oh. Olha que o circo chegou. Não custa nada você ir até lá. O circo é a alegria de viver. O circo é a alegria que você precisa conhecer. Olha que o circo chegou. Não custa nada você ir até lá. O circo é a alegria de viver. O circo é a alegria que você precisa conhecer. Ladravazes, nalaus, perronatários, estelionatários e safados dos vários sexos hoje assumidos e conhecidos. Não estou querendo lisonjear os colegas de arrumação e locupletação. Quero apresentar a todos vocês a corruptocracia. O oceano de safadeza sem um pingo de vergonha.